que não para de girar. Tudo que se lança, um dia irá voltar. O retorno é mais forte, se esconder não adianta. Que se faz, que se paga e se colhe o que planta. Em uma infração, a missão invade a mente. Com você foi algo mais e te cobra lá na frente. Além da gravidade, o que sobe logo desce. Descoberto toda a farsa, a imagem escurece. Semente do futuro tem que ser bem escolhida. A boa ou a podre cresce em sua vida. Qualquer situação, atenção como se joga. Sem noção do que dizer, tua palavra te afoga. Não esqueça quem bateu, quem apanha só estuda. A hora pra vingança, a verdade que não muda. Deve haver um equilíbrio entre o homem e a natureza. Mudança com o tempo, supera a tristeza. Cada coisa no lugar, em perfeita harmonia. Esperar a sua vez na luta de cada dia. Esquerda ou direita, escolha o seu lado. Certo ou errado, o bumerangue está lançado. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Positivo e negativo em sua mente está contida. Ideia prática, energia transmitida. Só mesmo cada um pra saber o que é melhor. Qualquer passo em falso afeta tudo ao seu redor. E quando você dorme a violência se propaga. Miséria e discórdia devastando feito praga. Os desejos ganham ar mais além do que imagina. Lentamente conduzindo seu pescoço à guilhotina. Em cada objeto existe um sentimento. Se ele é tirado, o que resta no momento? Apenas pensamento, lembrança de uma vida. Esse tempo já se foi e continua a ferida. O mundo tá girando, não cuspão comeu. Pense de onde veio e de tudo que sofreu. Porém pratos limpos, o que por outros encoberto. No que acreditava, descobriu não estar certo. As suas correrias, feitas com vontade. O aprendizado é longo, nunca pense que é tarde. Um dia, uma hora, tudo pode acontecer. Como o bumerangue que acaba de volver. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. A sua consciência que te guia na estrada. Um vai, o outro cai, sobe e desce na escada. Uma fábrica de ideias, sob seus cuidados. Você é responsável pelos produtos fabricados. Trabalhando a seu favor, pondo em prática o projeto. Tornar-se um doutor ou até mesmo ter um teto. Se preparar lentamente pra melhor absorção de todos os conhecimentos e ter uma direção. Pois tudo depende de cada influência. Do local que foi criado até o grau de experiência. A determinação é que te leva a algum lugar. Pensando sempre em frente, sem ter hora pra parar. Não olhar pra trás, ignorar maus incentivos. Sentir-se capaz, no momento decisivo. Muitos procurando sem saber o que procuram. Que vier primeiro, mata a sede e o desespero. Querer ser o manda-chuva, tem um alto preço. Vantagem no capitalismo e um trágico desfecho de retorno caça. Você lança sem saber se o objeto irá voltar ou logo se perder. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, você joga e espera o retorno acontecer. Vai e volta, o presente e o futuro está dentro de você. Bumerangue, bumerangue, bumerangue, bumerangue.